é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Eu sem você sou um pedaço de gente, a vida não tem presente, sou um passado coberto de dor. Perder você foi como perder a vida. Volte depressa, querida, preciso do seu amor. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Eu sem você sou um pedaço de gente, a vida não tem presente, sou um passado coberto de dor. Perder você foi como perder a vida. Volte depressa, querida, preciso do seu amor. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez. Edelson Moura, cantor dele, Acabo Comigo, pros meus amigos de Ponte Alta do Tocantins. Cleiton, eu sou diretor da rádio comunitária Voz do Mel. Aqui em nossa rádio veiculamos o seu programa de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. E temos interesse em continuar veiculando o seu programa. Gostaria de saber o procedimento. O Abel pode ficar... É o Abel Júnior, né, diretor? Pode ficar tranquilo, eu vou mandar um e-mail para você explicando. Não tem nada demais, não. Apenas nós vamos mudar o formato para a gente tentar ver se a gente consegue evitar atrasos na programação. É só isso, o objetivo é só isso, tá? Mas eu vou explicar direitinho para você, vou mandar um e-mail, pode ficar tranquilo. Enquanto isso, você continua baixando como você sempre baixou, tá bom? Vou mandar um e-mail explicando direitinho para você. Jorge Mateus, Paixão Errada. Boa noite, tudo bem? E aí, tome shot? Que tome shot! Uma honra pra nós. Vamos fazer esse povo ruim. Vamos lá? Vamos lá. O caldo vai começar a engrossar. Menti em você. A gente quando se apaixona não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda. Lindo. Capaz de aceitar conselhos como ajuda. Insiste na paixão errada até se arrepender. lotado naquele dia em que você me olhou. Mas meu coração apaixonado, abandonado, carente de amor, nada pude dizer. Você soube fazer, me pegou. Tem jeito. Vem de jeitinho. Vem direitinho, André. Comecei a gostar quando ia te amar. Me deixou, velho. Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Não é possível. Eu não encontre outra pessoa boa que esteja à toa e melhor do que você. Quando acreditei totalmente em você, a gente quando se apaixona não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Vai dor de lá, porque qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda. E dois. É. Incapaz de aceitar conselhos como ajuda. Insiste na paixão errada até se arrepender, sem saber. Jorge Mateus, Paixão Errada, para Elcilene Diniz de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Elcilene, você está convidada para nossa festa sábado, viu? A Luana Alencar é de Irecê, na Bahia. Luana, um beijão para você, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, tá bom? E agora você está fazendo parte do nosso Facebook. Sua Excelência o Compositor, eu vou focalizar hoje um grande compositor chamado Ivan Moreno. E eu vou trazer uma dupla que ele faz parte, uma música. Essa música fez muito sucesso aqui em Brasília na década de 90. Rei da Prata, Ivan Moreno, Mais Que Palavras. Já faz tanto tempo que a gente se conhece e não tivemos oportunidade de conversar. E agora estamos juntos, preciso encontrar coragem pra lhe falar desse amor tão antigo que eu trago comigo, na certeza que pertence a você. Já não sei o que faço pra você perceber. Olhe bem nos meus olhos com carinho e veja a fagulha do amor que acende minha alma, me prova a calma, me dá o calor. Diz mais que palavras, se faz entender. está gritando que ama você. Sua Excelência, o compositor, rei da prata, Ivan Moreno, mais que palavras. Nesta música, o Ivan Moreno tem a parceria do Antônio Vitor. No próximo bloco, Leonardo, Eliane e Samuel, Durval e Davi e João Bosco e Vinícius. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tá chegando a hora da festa da amizade. Vai ser no próximo sábado, dia 14, a partir das 21 horas, na churrascaria e choperia Farol, em Coromandel, ali na Avenida Israel Pinheiro, pertinho da ABB. Um lugar muito bonito, tudo preparado. O Andrei preparou lá um buffet de tira-gosto. Vai ter um jantar normal, mas tem um buffet de tira-gosto, né? Pra quem gostar de tomar umas beritas a mais, não gosta muito de comer, vai ter lá um buffet, né? Umas tábuas de frio, uns trem caprichado. E ele me falou que a cerveja tá trincando e o uísque é do bom. Esse evento, gente, é o único objetivo. É a gente encontrar, sair da telinha, porque eu acho engraçado, tem pessoas que colocam o nome nas páginas sociais, quando você tenta um contato mais direto, as pessoas fogem. Então para que entra? Então isso me incomoda um pouco, eu gosto de amizade presente. Então é esse o nosso objetivo. Por exemplo, em Coromandel tem muita gente que faz parte das minhas redes sociais que eu não conheço. Ora, é a minha terra, eu quero conhecer. Então o nosso objetivo é só isso, chegar em Coromandel lá, no próximo sábado, encontrar vocês lá. Para participar é muito simples, não é um evento comercial, não tem cobrança de ingresso. Entrou, cada um paga o seu próprio consumo. Se você comer e beber, você paga e pronto, só isso, entendeu? E eu vou levar Eliane e Samuel para fazer um show pra gente lá, um pocket show. A Márcia Ferreira vai também, diz que pelo menos o Chorando Se Foi ela vai cantar, né? Mas o importante é o prosseamento, entendeu? Para participar, basta que você seja participante, né, integrante das minhas redes sociais, dos meus perfis do Facebook, e manifeste à vontade. Cleiton, põe meu nome na lista aí, porque lá nós temos uma limitação de 300 pessoas, e já tem mais de 200 pessoas que já se inscreveram. Então não deixa para a última hora não, porque senão depois a gente pode correr o risco de não ter lugar, tá bom? Seja bem-vindo, vai ser uma festa muito bonita, a festa dos amigos, primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar em Coromandel, Minas Gerais, neste sábado, às 21 horas, na Choperia e Churrascaria Farol. O goiano da voz de mel, Leonardo, do bar para a igreja. Cabeça cheia de cerveja, eu vou virar o jogo. O Senhor sabe que eu sou do bem. Se eu tô assim de fogo, é porque eu fui abandonado por alguém. Eu vim pedir ajuda, mas ela voltar sem meu portar.

de ser depois. Duas estrelas na noite de nós dois. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Ivan Moreno e Antônio Vitor, olhando nos seus olhos, para Liliane Pereira de Monte Carmelo, minha mais nova amiga do Facebook. Liliane, seja muito bem-vinda, um beijão para você. E tô te esperando aqui no sábado, viu? Vai ser uma festa muito bonita, nosso primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel vai ser no próximo sábado aqui no Coró. Durval e Davi, participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na palminha da mão. Precisamos definir o que vai ser de nós. Se encontramos um no outro tantos erros, não tem como fugir, não tem acerto. Se até mesmo estando juntos, estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos. Já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Não vou ser merecido. Apesar de tudo, vou sentir sua falta. Afinal são tantos anos e eu me acostumei. Solidão chega doendo, mas não passa. Você vai se acostumar sem mim, eu sei. O final de cada história é o começo. E recomeçar melhor depende só de nós. Precisamos revirar tudo do avesso. E o avesso é o lado certo de nós dois. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Durval e Davi, João Bosco e Vinícius, Mania de Querer, para Ju Ingrid e o Chimango do Lava Jato do Chimango no Coró, chegando para participar do nosso Facebook. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem participar do nosso encontro, é só deixar registrado aqui na minha rede social. Vai ser uma festa muito bonita. É a Festa da Amizade no próximo sábado no Coró. No próximo bloco, a dica de hoje. Comadre, vou te ensinar a lavar pano de prato de um jeito facinho demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma coisa muito simples, mas de grande utilidade. Eu vi na internet, resolvi testar e deu certo. Eu vou passar para vocês. Sabe aquele pano de prato que está encardido? Você pega ele, você faz o seguinte, você pega uma panela, dependendo da quantidade de pano de prato, eu lavei uns 10, peguei uma panelona grande, você põe água, põe sabão em pó, aí você põe, dependendo da quantidade, você põe bicarbonato de sódio. Eu botei uma xícara de sabão em pó e botei uma colher de sopa de bicarbonato e botei uma colher de sobremesa de sal. Misturei bem, botei no fogo, deixei esquentar. Quando ferveu, deixei ferver 10 minutos. Depois, como fica muito quente, né, eu peguei uma colher de pau e fiquei onde eu via que tinha assim, mais sujeira, eu esfreguei a colher de pau naquela sujeira mais renitente. E quando eu deixei esfriar, depois eu levei lá na torneira, lavei. Não fica que nem aquelas propagandas de sabão em pó, que o trem fica brilhando, que chega a brilhar assim. Não, não. Mas fica limpinho, viu? Limpou tudo, saiu a sujeirada, saiu as manchas. Fácil de fazer. Então, ó, é água, sabão em pó, bicarbonato de sódio e sal, né? E você deixa ferver 10 minutos. Esfrega com uma colher de pau para você não se queimar, porque fica muito quente. Deixa esfriar. Aí você vai na água fria e vai peça por peça, você vai enxaguando, tirando o excesso de sabão, e a coisa funcionou. Se funcionou comigo, funciona com você também, tá bom? Os meus amigos de Paulo e Paulino, o clone. Pessoa que se diz minha metade, mas o meu porto seguro não pode saber. Uma sabe bem meu sentimento, a outra falta ler meu pensamento. Aonde a felicidade mora e sorri pra mim. Uma é a razão da minha vida, a outra minha rosa preferida. Assim eu vou amando e cultivando cada um em seu jardim. Eu canto, eu choro, queria ter um clone pra me dividir. Eu canto, eu choro, vou saber que uma delas dorme mal sem. Pessoa que se diz minha metade, mas o meu porto seguro não pode saber. Uma sabe bem meu sentimento, a outra falta ler meu pensamento. Aonde a felicidade mora e sorri pra mim. Uma é a razão da minha vida, a outra minha rosa preferida. Assim eu vou amando e cultivando cada um em seu jardim. Eu canto, eu choro, queria ter um clone pra me dividir. Eu canto, eu choro, por saber que uma delas dorme mal sem. Ter um clone pra me dividir. Eu canto, eu choro, por saber que uma delas dorme mal sem mim. De Paulo e Paulino, do Nildomar Dantas, o clone, pra Elisa Nélia. Ela é de Abaeté, mas mora em Monte Carmelo, nas Minas Gerais. Ouve o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel e chega para fazer parte do nosso Facebook. Elisa, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Nosso encontro é no sábado, você está convidada. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, com a participação do Gustavo Lima, Armagedon. Quero ter você pra mim, vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer, a paixão não tem porquê.

trazer alegria, por saber que estás me amando e também desejando encontrar-me um dia. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Nesse vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Estou sempre esperando tua carta, pra mim é um prazer. Não me deixa esquecer quem está me amando. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Neste vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Meu amor, se estás me ouvindo e deseja de fato me amar, me escreva de novo outra carta e me marque uma data pra nós encontrar. Tua carta veio acompanhando um cartão mostrando um vaso de flor. Nesse vaso eu vi a verdade, a felicidade do nosso amor. Relembrando Goiás, Brasão, Brasãozinho e Loló, tua carta para Jéssica Ariana. Ela é do Coró, mas mora em Patrocínio e chega para fazer parte do nosso Facebook. Jéssica, seja muito bem-vinda. Um beijão para você, viu? Conto com você no nosso encontro aí no próximo sábado lá na Farol, tá bom? É só entrar nas minhas redes sociais e dizer que você quer participar. A frase irretocável do programa de hoje é realmente irretocável, viu? O orgulho é uma cerca de arame farpado que machuca quem está dos dois lados. O orgulho é uma cerca de arame farpado que machuca quem está dos dois lados, do lado do orgulhoso e do lado que está sofrendo o orgulho do orgulhoso, né? Realmente é uma frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Marcos Paulo e Daniel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha durante a semana no rádio. Domingo eu estou em rede nacional de televisão pela Rede Brasil. Você pode me assistir. São mais de 200 cidades que já têm a nossa imagem local, mas nós temos também a TV Oi, canal 1, que transmite o nosso programa, a Claro TV, canal 13, a Sky 175, a TV Vivo é o 237, GVT 248, a TV CTBC 714, o canal C1 das Parabólicas e também em tempo real no site rbtv.com.br. Todo domingo, 21 horas e 30 minutos, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcos Paulo e Daniel. Coração não quer calar. Eu te peguei pensando num jeito de me declarar, mas se paro e penso, a minha coragem que some no ar. Mas agora não tem jeito, essa é a minha chance, não vou perdoar. O meu peito bate forte, um coração que não quer se calar. Eu vou falar que sou louco por você, que tudo que mais quero é por você.